comandante, informe quando visual com tráfego Embraer 195 da Azul, final pistão zero. Pista no 7, forma aí, eixo da pista livre. Salvador, Abjet 6720. Abjet 6720, aciona a identificação dessa via, chegada bombe para nível 050, QNH no 012. Ok, via bombe pro 050. Ajuste? 10012, web 6720. 10012. O meu Papatango confirma a região de sobrevoo? 3 horas e 40 e confins, pode confirmar a PLB, senhor? 19. Muito grato, 195, livre táxi até ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 18, decimal 95, boa tarde, bom voo, gol 1925. Táxi. Ground November 155 Alpha November Drift taxis cargo ramp. 155 Alpha November taxis slowly until the end of this apron, sir. Slowly until the end of the apron, Alpha November. Kilo or Juliet? Juliet, sir. Okay, thank you. 2231, solicite ao centro Recife em 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260-288, Fox Tango Oscar informa tráfego 1 hora 2 milhas, mesmo rumo, o corredor Axé mantendo 1000 pés, prosseguindo para toque arremetido em Veracruz, o tipo 1 Tupi, esteja atento Fox Tango Oscar. Luiz Carlos, que me fala, informação tráfego helicóptero Sikorsky aproximando a sua direita sem interferir com este de aproximação. Acha. Azul 4260 no solo 03, ao livrar direito, 121 no 19. 219, Azul 4260. Skyline também mantendo mil pés. Esteja atento, autorizado, frequência livre, Romeu Papatango. Paciente do tráfego, chamarão regresso, Romeu Papatango. Tráfego. 5 off November, that's okay, we'll take Juliet, that'll be fine, thank you. You're welcome, sir, no problem. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4260, livre a pista. Muito boa tarde, 4260, livre táxi, taxiway Alpha, mantém a posição antes de ingressar na taxiway Juliet. Táxi pela Alpha, mantém antes da Juliet, Azul 4260. Solo 755. Bosca, mais um minuto para o cruzamento do canal da Barra, senhor. Sim, Fox Tanguas, que forma o tráfego 12 horas, mantendo 1000 pés, prosseguindo para Veracruz, o tipo 1 Tupi. O Fox Tanguas, esteja atento. Ciente do tráfego, vai fazer PGL em Veracruz, Tanguas. Gente, autorizado, frequência ali para a coordenação Fox Tanguas. Coordenando na linha da presente, agradece, Oscar. Alpha Echo Fox Vectors for Space turn right heading 225. The limit is the localized and reduced speed to 220 knots. Over there, turning to 225. The limit is localized course, Alpha Echo Fox. Olhe Salvador Web 5729, boa. Webjet 5729. Boa tarde, contato radar, suba para nível 340. Ao cruzar 2 mil pés, autorizado por Odileda. Faz 3 mil, Leda, grato. Canal Fox 711, you climb restrict to flight level 240. 240, restrict the plant, canal Fox 711. Atinge 2 mil pés, azul 4206. 5206, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, procedimento ILS X-Ray, reportará estabilizado na final 4206. Suba restrito nível 220. 220, Web 5729. Alpha Echo Fox, Shot, will It's crossing now 4,300 feet, sir. Roger, descend to 3,000 feet, Alpha Echo Fox. Descend to 3,000, Alpha Echo Fox, sir. Uno 395, vento 1 centena, 12 nós, pista livre autorizado pouso. Vento livre pouso, gol no 395. Tower on 118 decimal 95, sir. Have a nice flight. 1895, good day, thank you. Zero solo ao 07, autorizado táxi, parte 4, estacionário de frequência. Lono 925, copiou? Lono 949 agora, Guarulhos, com empresário de grupo. November 155, Alpha November, clear lineup in 8, runway 10. Clear lineup runway 10, 155, Alpha November. Lono 925, torre. Maintain 3,000 feet, Alpha Echo Fox. Roger that, we maintain 3,000, Alpha Echo Fox. Objeto 6720, vetoração a fim de evitar área restrita, curve à direita para 225, limite ao localizador. Direita 225, limite ao localizador, 6720. Controle Salvador, 1925, cruza 2200, Magoli. Echo Fox, now you clear to descend to 2,000 feet. You clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localizer. Descending to 2,000, is clear to final on localizer of Echo Fox or runway 10. Azul 4206, chame torre 198, decimal 95. 11895, 4206, grato. Azul 4260, visual com Boeing 737 da Gol, táxi na esquerda. Visual com Boeing 4260. De passagem ao tráfego, após o senhor pode ingressar na Juliette, prosseguir para o portão 09, azul 4260. Após o Boeing, ingresso de Juliette para o portão 9, azul 4260. 012, aguardando o livre pouso, 4206. Pista já livre, tem autorizado o pouso. Livre pouso, 4206. November 155, Alpha November, airborne at 09, contact no control 119.35. 119.8, correction. 19.8, 155, Alpha November, good day. Good day. Vito India Juliet. November 155, Alpha November, climbing to flight level 430. Para o portão 03, gol no 395. Ok, está livre via Alfa e Índia para o 03, gol no 395. Intersection. Clear direct, Leda intersection. Objeto 6720, desça para 3000 pés, QNH no 012. 3000 no 2. Alpha Echo Fox, sir, on localizer for runway 10. Our intention is to perform a landing on runway 17, sir. Right hand base for runway 17. Roger, contact Salvador Tower 118.95. Alpha Echo Fox. Salvador Tower 118.95. Thank you, sir. Objeto 6720, curve à esquerda na proa 160, limite localizador. Esquerda 160, limite localizador. Lembra, confirmando. Está autorizado o táxi, aposto para ingresso pista no 7, no 9. Hotel Tower, good afternoon, November Romeo Alpha Echo Fox, stabilized on localizer for runway 10, request permission for a right hand base for runway 17. Alpha Echo Fox, clear now, final runway 17, wind 100 degrees, 12 knots, altitude 0102. Roger that, clear a right hand base for runway 17, Alpha Echo Fox. Gol no 755, ali mantém pista no zero. Ali mantém a pausa em breve, agora 755. Edge controle Salvador. Alinhado decolar de imediato, confirma. Aqui, autorizado ingresso, repórter alinhado pronto para decolagem. Gente, Alfa Vitor Juliette, prossiga corredor Vera Cruz, Interlagos. Confirme o código acionado, tipo da aeronave, pessoas a bordo. Entendido o código acionado 0151, não foi entendido a aeronave e pessoas a bordo? Sai 20 esquerda para 130, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Desce 2 mil pés para 130, reportará. Objeto 5729, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 5729, chama 1251, alterna 1335, confirma? Confirmo, web 5729. Boa noite. Salvador, sou série 2101. Série 2101, acione identificação, autorizado pro Edmari para interceptar a chegada a Mari, QNH 1012, desça para nível 050. 050 na pro Edmari, sou série 2101-12. Capitão com capo, Vitor de Juliette. Pressure point runway vacated, Echo Alpha Echo Fox. Standing by for runway vacated, Alpha Echo Fox. Salvador está passando Alpha Victor Juliette, Charlie 150, OEB 02. Vai prosseguir via corredor Zona Cruz e Interlagos para o nosso Salvador. Controle decente, Alpha Victor Juliette. Runway 17, thank you, sir. Ecos 1 November, decola aos 1-3, controle 1-9, decimal 8. 19-8, Barreira. 1-7-5-5, decola aos 1-3, controle 1-9, decimal 8. 19-8, 7-5-5, boa tarde. Boa. Controle Salvador, agora 1-7-5-5, boa tarde. Para nível 360, ao cruzar 2 mil pés, autorizado pro de Leda. Gente, foi sobremodulado, mas entendeu que está autorizado 360, ao passar 2 mil direto Leda, Gono 755. Brinde Juliette, inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da pista 17, fins evitar pouso simultâneo. 360 pela esquerda, reportará interceptando a final da 17, Brinde Juliette. Alpha Fox on the ground at 14, confirm your April. Clear back to AK for number 5. Webjet 6720, passou externo, baixar travado. Webjet 6720, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento, uma centena 12 nós, ajuste 1012. Temos um tráfego final pista no 7, fazendo espera no setor norte, sempre feio com eixo de aproximação. Webjet 6720. Corredor Axé, mil pés, Eco Zulu, 9 EBR. Romeu. Jogo 1077, pronto para o táxi, 1076, 1350, Campinas. Confirme para o solo. Salvador Ground, this is go 1077, ready for taxi. We have 176, 3 hours and 50 minutes, Campinas. Roger, I have copy, 176 people on board, 3 hours and 50 minutes, and Campinas in, as alternate airport. Taxi approved to the holding point runway 10 via taxiway Juliet. At the holding point, contact Salvador Tower on 118.95. Have a nice flight, sir. Alright, clear, join Juliet, when holding point of runway 10, Salvador Tower, 118.95, go 1077. Estando a final da 17, vamos lá, eixo livre de olho. O meu Alpha Echo Fox, muito boa tarde, um minuto, por favor. Romeo Alfa Eco Fox, muito boa tarde, possível para o Sol Salvador? Sete minutos. Azul 4206, livre táxi, táxi aí, Juliette para o portão 08. Juliette para o portão 08, Azul 4206. Juliette, pista 17, livre, tem autorizado o pouso. Pista 17. Livre, pouso 97, Júlio. Webjet 6720, Solos 17, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 219 do 6720. Meu visual nível 145. Voador, eu vou no 077, ponto espera no 0, pronto. Vou no 077, vento 1 centena, 12, nossa, pista livre, autorizado a alinhar e decolar. Alinha e decola 10, vou no 077. Muito grato, aguarde cópia, o Alfa Eco Fox Trot. Salvador, uma boa tarde, AB 6720, livrou a pista direita. Web 6720, muito boa tarde, livre táxi, táxi foi Alfa Índia para o portão 01. Alfa Índia, portão 01, 6720. Estabilizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Camara estabilizado, via para 2 mil pés, 02101. Vitor Índia Juliette no solo, aos 18, autorizado backtrack, reporte pista livre, de olho. Salvador autorizado, continuar a subida para o 085, Eco Zulu November. November, fala de comunicação 30.000, valeu. Zulu November, confirma estimar de pouso em Vitória da Conquista. 20 da próxima. Saída Gole até a posição Eval. Após voa direto para a posição Dedor. Controle Salvador em 199.8. E o transponder 5160, Papa Romeo Alfa Eco Foxtrot. Alfa Eco Foxtrot, cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação antes em curso é a Romeu. Para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1 no 8, decimal 95, boa tarde, bom voo. Torre 95, boa tarde, senhor, bom voo. É 118, 95, senhor, boa tarde. 118, até mais, Júlio. Clear right to direct to Leda, go on 077. Siga. Para o táxi. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Alfa Eco Fox. Autorizado táxi, reporte para ingresso, Alfa Eco Fox. 00, pai. 350, galera. No 755, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 133, decimal 5, 755, boa tarde. Boa tarde. 3567 para cópia. Muito boa tarde, então 3567 está aprovado para Brasília, nível 380, pela aerovia Pesolo 17. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída Gole e com transição ao fito. Controle em 199.8 e o transponder 5425, TAN 3567. TAN 3567, autorizado para Brasília, nível 380, via Pesulu 17. Gole o fito e a saída decola da 10 com curva direita 19850, 5425. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 3567. Chama lá. Boa tarde, aguardo atendimento, CA November Victor. Salvador, boa, TP 5415 com a Romeu. Muito boa tarde, 5415, aguarde um minuto para atendimento. Papai Romeu, Serra, November Vitor, Solo Salvador. Confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Copiado, 4 pessoas a bordo, está no pátio 5, ciente. Está pronto para a copa, senhor? Confirme se eu teria condições de decolar da pista 1-0. Gente, o Serra November Vita está aprovado para Aracaju, nível 250. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda na saída Pulca com transição Caju. Controle em 1-9.8 e o transponder 5-4-2-7. Serra November Vita. Para acionamento táxi, chame torre em 1-8.95, o ajuste no 0-1, bom voo, CA November Vitor. Trip 5-4-5, boa tarde, Léo, nível 065, senhor. Boa tarde, autorizado o acionamento, reporte para o táxi, CA November Vitor. Para ingressão no 7, Alfa Echo Fox. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem, Alfa Echo Fox. Portarei. Alfa Vitor Juliette, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 1-7. Lento 1 centena, 1-2-9, ajuste 1-0, 1-1. Júlio. Boa tarde, aguarde um minuto para atendimento. Boa tarde, aguardando. De nós, ajuste altímetro 1-0, 1-1, Alfa Vitor Juliette. Correto. Serra November Vitor, autorizado o táxi, reporte para o cruzamento da pista no 7. Autorizado, reportará cruzamento, Serra November Vitor. Autorizado, sinal ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 002 vai reportar estabilizado no localizador. Vimos, senhor. Trip 5-4-5 está aprovado para Ilhéus, nível 1-0-4-0. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Ilhéus. Controle em 1-9.8 e o transponder 0274. Trip 5-4-5. Tente 140, decola da 10 à direita, saída da EL, voa Leda após direto Ilhéus 19-8. Controle 0274, transponder. Cotejamento correto, chame para puxa, acionamento 5-4-5, ajuste no momento no 0-1. 0-1, chamaremos. Uno 077, chame centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325-1077 da Gol. Tona 856 está aprovado para Recife, nível 390, pela aerovia Pelisque 58. Decola da pista 10, com curva esquerda na saída Pulca com transição Caju. Controle em 119.8 e o transponder 5424. Gol no 856. Aprovado Recife, nível 390, via Upper Luiz 58. Decola da 10, curva esquerda Pulca, transição Aracaju. Aciona 5424, controle 198, gol 856. Gol no 856, cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação antes em curso, informação Romeu, chama para puxa, acionamento. Eita, Romeu, chama dele, obrigado. Salvador, gol no 601, boa tarde, aciona identificação de Sofia. Chegada Bonf para o nível 060, Kenegal no 09. E a Bonf 060 no 09. 3190 autorizado para o DITAP, reautorizado para o nível 100. 100, o DITAP da 3190. Uma centena, 129, ajuste no 09. Temos um tráfego à sua esquerda aproximando para a Capoeira 17. É um Charlie 150 sem interferir com este de aproximação da 10. 2101, sente de Bipol, sem tráfego onde quer. Alpha Echo Fox, decola 28, controle 119, decimal 8. 119, 8, grátis, senhor. Sou instalador que lança a Vitor de Alto na segunda milha, afinada 17. Faça um 360 pela esquerda curto, ok? 360 curto pela esquerda, reporte interceptando o sinal. Você fará 360 pela esquerda, a Vitor de Alto. Capitão Gillette Indios Lupus, siga visual, corredor Vera Cruz, Interlagos, está mantendo 150 pés? Mantendo 1500 pés. Se houver essa possibilidade de não tiver mais congestionado aí o tráfego para 10, houver possibilidade de aproximar pela 10, que eu estou com 3 passageiros aqui atrasados para um gol. Ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, 95. Boa tarde, bom voo. Eco Zulu Novembro, controle. Autoriza 065, Tuba e mantém nível 065, Eco Zulu Novembro. Novembro, grave. 120 para 170, da 3190. Claro para Recife, nível 370, pela aerovia para o Whisky 58. Decola da pista no zero, com curva esquerda, saída Pulca com transição Caju. Controle em 119.8, transponder 5422, azul 4206. 4206, autorizado 370 via Aperuísque 58. A pista em uso é 110, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle de saída é 119.8, transponder 5422, azul 4206. Azul 4206, Recife 370, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. 370, chamará para puxa, acionamento 4206. Vitorinho Juliette, pronto para cópia. Vitorinho Juliette, aprovado Cairu, Lorenzo, no mil pés, decola da pista 17 com curva direita, corredor visual axé. Controle em 119.8 e o transponder 0160, Vitorinho Juliette. Salvador, boa tarde, está 8002. 8002, boa tarde, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação do eixo da pista no zero livre, é o número 1 para pouso. Então temos um tráfego Charlie 150 na curva final para a pista no 7, vento, uma centena, 129, ajuste no 0 no 2. Aguardando pista livre, 8002. Web 6720, muito boa tarde, está indo para o Galeão 340, pronto para a cópia.